bom dia pra vocês. YD911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3, São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje um sabadão, dia 26 de novembro. Diz aí. Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Raimundinho na Líder. Para você que tá na sintonia dos 98.3, seja muito bem-vindo, hein? A partir de agora, 2 horas com dicas para você viajar, comer e dirigir na programação 983. Hoje temos aquele kit líder pela fanpage Líder Rio Preto. Tem camiseta, tem copo, tem caneta, tem ingresso para Arena Hoverboard e também, é claro, daqui a pouquinho a Michele com as suas perguntas especiais para você poder faturar kits também durante a programação do Raimundinho. Fala aí, Michele, muito bom dia para você. Michele Montemor. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo, Josiel. Estamos aqui com mais um Raimundinho na Líder. É isso aí. Marcelo, muito bom dia para você também. Good morning, Vietnam. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Milton. Bom dia, Josiel. Dos melhores filmes que existem todos os tempos. Né? Ah, você, como locutor, deve ter curtido muito. Sensacional. Hamilton. Homem notícia, Josiel. Cara, falar em Hamilton é amanhã, hein? Amanhã, grande decisão da Fórmula 1. Ah, sim. Bom dia, meu querido Josiel Carvalho. Cara, existe Fórmula 1 ainda? Bom dia. O Rafael Ferrari, que salvou a Ayrton Senna. Pro Brasil pode acabar esse ano. Bom dia, Milton. Bom dia, Michele. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, ouvinte. Bom dia. É um prazer mais uma vez aqui. Muito bem. Para você que tá ligado aí pelo liderfm.com.br, também pelos aplicativos da Rádio Que É Demais, a partir de agora, para você que tá nos 98.3, vamos começar o nosso programa com os destaques dessa semana no Raimundinho. Isso, hoje a gente vai receber aqui no estúdio o sommelier Marcelo Bernardo para falar sobre vinhos de verão e acompanhamentos. É isso aí, nós vamos falar também de férias, que é uma ótima pedida para pegar a estrada. Vamos trazer dicas para que seu road trip seja inesquecível. E dicas mecânicas e de segurança importantes para motoristas que encaram enchentes. E tem também um resumão das principais notícias da semana sobre viajar, comer e dirigir. Tudo isso e muito mais a partir de agora. No Raimundinho na Líder, vamos com a nossa pesquisa musical aqui, a nossa programação. Mas antes, vamos de música. Marcelo Ferri trazendo para você as músicas desse programa. Muito bom dia, hein? Líder FM. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Come to me everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive. Seen a coma when it got a little brighter. With a name like Day in California, Day was gonna come when I was gonna mourn ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California, rest in peace. Time will take. for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Na Líder 722. Muito bom dia pra você. E acabamos de escutar Been Caught Stealing, Jane's Addiction e Danny California, Red Hot Chili Peppers. É isso aí, agora vamos falar do... de veículos? Dicas veículos. Mecânicas para quem enfrenta enchente. Mas antes eu vou falar sobre os três brindes que a gente vai sortear aqui no Raimundinho hoje. O primeiro deles é um bloco, uma caneta e um pendrive da Audi. Tem bloco, cards, caneta e pendrive da Ford. Carteira, chaveiro e pendrive da Euromotors. Na verdade, a carteira e o chaveiro são da Euromotors e o pendrive é da BMW. BMW é Euromotors também, né? É. Eu não posso participar, né? Não, você não pode. Você não pode, os parentes da Michelle também não. Ó, 7h23, antes, porém, entretanto, contudo... Qual o nosso WhatsApp? O pessoal já fica meio que... Deixa eu ver se eu lembro aqui. 9, 8, 1, 3, WhatsApp 981-36-2140, 981-36-2140. Tá. Anota esse WhatsApp aí, certo? Porque esse daqui a pouquinho a Michelle vai fazer sua pergunta e você vai correndo e manda sua mensagem para você acertar. E, gente, tá chegando o verão e com ele um período de chuvas, né? Que aumentam os riscos de enchentes e aguaceiros. Às vezes o motorista é obrigado a enfrentar esses perrengues. Mesmo que a travessia seja um sucesso, não há garantias de que o veículo tenha escapado ileso. Por isso é essencial, assim que possível, levar o carro a um mecânico de confiança para checar a parte elétrica, os freios, a parte de baixo do carro, pois pode ter sujeira presa nas peças, filtro de ar e o motor, incluindo o sistema de lubrificação. O Wilde Bueno, especialista em lubrificação da Mobil, explicou para o Raimundin que é preciso verificar a vareta de nível de óleo, a aparência e a cor do produto. Se houver aparência leitosa com coloração do creme ao café com leite, é provável que tenha entrado água no sistema. Neste caso, é preciso trocar o óleo imediatamente, pois o produto perde as propriedades. Também é necessário esvaziar o óleo do cárter, limpar as velas e trocar, além do óleo, o filtro de óleo. Lubrificante com água pode trazer sérios problemas ao veículo, como a quebra da película lubrificante, que desgasta peças e pode fundir o motor. Nossa, aí o prejuízo é maior. E caso o motorista se veja em meio a um enchente, é possível tomar algumas medidas para manter a segurança dos passageiros e prejudicar o menos possível o veículo. Observe a altura do nível de água do trecho alagado e só atravesse se não ultrapassar o centro da roda. Esta é a altura de segurança para deixar o escapamento fora da água. Uma vez na água, o carro deve ser dirigido em baixa velocidade, em rotação constante do motor, em torno de 2.500 RPM. Não troque a marcha para não correr o risco de o veículo morrer e não force o acelerador para não criar uma marola na frente do carro e permitir que a água entre no motor. Mas se o motor morrer durante a travessia, não dê partida. Mantenha o carro desligado e remova-o apenas quando a água baixar. O ideal é guinchar o veículo até uma oficina, pois pode ser que tenha entrado água no motor. Ligá-lo nessas condições aumenta o risco de danos causados por cálcio hidráulico. É recomendado desligar o ar-condicionado durante a travessia, reduzindo assim o risco de cálcio hidráulico. O cálcio hidráulico é quando entra água ou acumula óleo no interior da câmara de combustão do motor, impedindo o pistão de funcionar corretamente, causando travamento e ruptura das bielas. Bom, esse é um problema que certamente muitos motoristas rio-pretenses vão encarar aí, né, nesse final de ano, começo do ano que vem, porque a arca de Noé não vai terminar, né? Aqui, ali, lá e acolá, sempre tem aquele famoso 1%, né? Do... Lembra? 1% é campeão, 1%, se sobressai sobre 99. Estrago, hein, cara. Mas ó, fica tranquilo, só quando chove acontece isso, né? É verdade. É, só quando chove. Aí tem uma. Tá valendo um kit aqui. Você acha que se chover, vai andar logo, vai encher. Sim ou não? Nossa. Não alaga, né? Aqui em Rio Preto não tem essas coisas, não. Não, na verdade, aí não é nem... Acho que a pergunta não é nem sim ou não, é em quantos minutos. É, quantas pessoas vão ser prejudicadas? Mas vocês aí já pegaram um alagamento desses aí, de carro? Já foi vítima, né, de um desses tormentos. Eu peguei uma vez, há muito tempo, na época que a Filadélfia costumava encher. Nossa. E assim, saindo da faculdade, um tumulto, levei mais de 2 horas para conseguir chegar em casa. E no momento que eu atravessei uma das pontes aqui do Rio Preto, né? Ela estava coberta de água, a água estava num nível menor já, mas eu passei assim com muito medo. E no dia seguinte, no telejornal, matéria de estragos de chuva, coisa e tal, mostraram aquela ponte e ela estava caindo aos pedaços, cara. Assim, é lá no final da Filadélfia, seria? Não era mais pra cá um pouquinho. Eu atravessei uma vez na Maria Bento, parece também, mas olha, no limite já. É um perigo, gente. É um perigo porque assim, a gente não vê, tem muito nosso asfalto de uma qualidade ímpar, né? E aí, quando tem muita água na rua, você não consegue ver. A Michelle falou que isso também já aconteceu com ela. Teve algum dano no carro ou não? É, o carro parou de funcionar. Aí eu tive que chamar o mecânico, né? Entrou água no motor e eu tive que chamar o mecânico. E não deu? Parei, né? Primeiro eu fiquei desesperada, depois eu parei o carro. Tava sozinha? Tava sozinha. É. Complicado, hein? Uma vez eu quase perdi minha moto também, em frente ao Plaza ali. Você vê o nível da chuva como que... E tinha uma Twister e eu segurava ela. Eu acho que dá pra atravessar. É, exatamente isso mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fui teimoso, né? E apagou a moto. E eu, como que eu seguro aquilo? Eu ia arrastando, eu ia puxava também, eu não vou perder, né? É por isso que tanta gente perde, né? Moto, é arrastado junto com a moto, né? Não dá pra segurar, né? Muito complicado. Uma boa dica pra Rio Preto seria uma parceria entre Siretran e Capitania dos Portos, né? Marinha. Isso. Meu Deus do céu. É, você tira uma carta pra dirigir seu carro e... Como é que chama? O documento lá pra dirigir barco mesmo? A raiz. E uma raiz pra dirigir seu carro também. Eu tenho esperança que essas obras intermináveis aí um dia resolvam alguma coisa. A esperança, mas ele é fundamental na vida do ser humano. Você perder a esperança, você vai pro limbo. Então você precisa... Muito, muito obrigado por você ainda acreditar que as coisas possam acontecer. Isso me deixou muito legal. Oxalá que ela aconteça. Muito bem. Bom, 7h29, a gente vai com um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Pra você que tá navegando pelo Facebook, na fanpage Líder Rio Preto, você tá concorrendo a um kit da 98. Tem camiseta, tem também copo, caneta e um ingresso pra Arena Hoverboard. E ainda pelo 91836... 981 36 2140, que é o WhatsApp aqui do jornalismo. Manda da Rádio lá Liga. Que nós estamos esperando. Daqui a pouquinho a Michelle tem kits aqui pra você que tá participando, kits exclusivos de marcas consagradas aqui no Raimundinho, pra você que acertar as perguntas que a Michelle vai fazer. Coisa fácil, tá? Então pra você que tirou 10 na redação do Enem, você vai conseguir acertar rapidamente. 7h30 agora. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Estamos de volta, 7h37 agora. Agora vamos com as principais notícias automotivas da semana. Você sabia que branca é a cor de carro preferida do brasileiro? A informação é de uma pesquisa da PPG, líder mundial em tintas e revestimentos. A cor branca é tendência não só no Brasil, mas na América do Sul. Em menos de 10 anos, as aquisições de carros brancos saltaram de 13% para 37%, superando a prata, que até então liderava a absoluta. A cor prata ainda é preferida de 29%. Em seguida, aparecem as cores preta, com 12%, cinza, com 10% e vermelho, com 8%. Atualmente, 40% dos carros de luxo do Brasil são brancos. Já entre os veículos populares, o índice é de 35%. Realmente, sobra carro branco. Eu podia jurar que era o prata, mas... Não, mas você percebe. Agora você vai perceber que tem muito carro branco. Principalmente os de luxo mesmo. É muito. É verdade. Eu não sei se vocês já leram isso, se vocês lembram. Bom, acho que uma vez foi até reportagem do Fantástico. Passou que não sei quantos por cento das pessoas que tinham carro branco era a maior probabilidade de encapotar ou bater o carro, uma coisa assim. Aí eu lembro que na época ela foi aí que os prata começou a todo mundo comprar carro prata. Ah, isso aí devia ser lobby do Mercedes. Mas por que seria isso? Né? Então, não sei se é porque a pessoa não, não, ah, não tem pode uma... ser, né? Pode ser. É. Não sei. De visual e visualização. Mas enfim, hoje é notório, cara. Você olha, você presta atenção na rua aí. Nos estacionamentos de shopping. Se você fizer. Se você para pra contar, assim, de cada 10, você e todas vai ver as marcas, que a maioria né? é branca. É, e a diferença de cor tem influência no preço também? Tem? Tem influência no preço. Do os carros carro. O branco então seria mais caro um carro. Isso. O branco é o mais caro? É. É, hoje é, começa a demanda, né? Porque antes branco era carro de firma, né? Carro de empresa. Sim. Então você ia tirar um carro zero, você, enfim, você particular, né? É. Você pessoa física, ia tirar um carro, o cara até te empurrava um branco, sim, sabe? Ah, isso aqui tá com preço bom, não sei o branco, preto, vermelho. É. E, enfim, agora hoje com essa febre do branco aí. Eu achava que o branco seria, como fosse o mais comum, né? Seria o mais barato, né? Ah, então. Agora eu quero um carro verde limão. Ixi, aí vai ser caro, hein? É. Mas tem umas cores aí que. Olha, pelo amor de Deus, né? Ninguém. Então, coincidentemente, a gente vai falar de um carro que não é verde limão, mas é verde também. Amarelo fosforescente. E aliás, é um clássico esse carro. Entre 1954 e 1956, a Jaguar produziu 25 unidades do XKSS, primeiro super esportivo do mundo, versão de estrada do D-Type, vencedor da corrida de Le Mans. Das 25 unidades produzidas manualmente, só 16 foram entregues. 9, que seriam comercializadas na América do Norte, foram destruídas durante um incêndio na fábrica da marca. 60 anos depois, a Jaguar resolveu repor essas 9 unidades perdidas. A primeira foi apresentada no Salão de Los Angeles, no final da semana passada. A Jaguar estima que serão investidas 10 mil horas de trabalho na fabricação de cada unidade do XKSS, que vai ter preço superior a 1 milhão de libras esterlinas, cerca de 4,2 milhões de reais, 4 milhões e 200 mil reais. No raimundinho.com.br tem fotos e mais informações sobre o Jaguar XKSS. Conversível, lindão. Rapaz, mas esse preço é... Ah, é coisa pra magnata, né? Coisa... Hoje é o dia 30, tá aí. É, décimo, juntar o 13º. 10 mil horas de trabalho na fabricação de cada um deles. De cada um. O carro é feito manualmente. Poxa. Esse carro enfim... É um fenômeno. É um fenômeno. Então, pra se ver um desse na rua é. Provavelmente difícil, não veremos. Não veremos. Porque vão ser feitos 9 carros. Nossa. E por mais que o Brasil tenha gente rica, o Eike Batista quebrou, né? Assim, a gente é afegão médio, cara. A gente não tem condição de ter um carro. Ah, eu tava pensando em comprar um, mas. E esses 200 mil aí me quebrou. Pode ter um desconto na Black Friday. E a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, nosso conhecido também como 2017, a tributação dos veículos usados aqui no estado de São Paulo será 2 vezes maior que o atual. Hoje, o ICMS recolhido pelas lojas de seminovos é de 2,5%. O ano que vem... ele passará para modestos 5%, apenas dobrou. Só isso. Hoje, um veículo usado de 50 mil reais, por exemplo, paga R$ 2.500 de impostos. Com a mudança, o valor do imposto passa a ser de R$ 5.000, ou seja, dá para comprar um outro carrinho usado. Uhum. A medida do governador Geraldo Alckmin levou a FENALTO, a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, a analisar a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para impedir o reajuste. A FENALTO acredita que, caso o decreto não seja revertido, cerca de 10% das lojas de carros usados podem fechar as portas. Rapaz, é um aumento considerável. É, eu pensei na Filadélfia também, no momento das inúmeras garagens e revendedoras de veículos. É verdade. Já está disponível no Brasil um aplicativo que transforma o smartphone em um computador de bordo automotivo. O Carrorama by Multilaser possibilita ao usuário ter um carro conectado, capaz de alertar em tempo real eventuais defeitos. São mais de 2 mil códigos de erros traduzidos, que variam conforme o modelo, o ano e a marca do veículo. Dá para monitorar até a quantidade de etanol misturada à gasolina. São mais de 40 dados à disposição do usuário. O download do aplicativo é gratuito, mas só funciona depois que o usuário comprar e instalar o OBD, Onboard Diagnostic, disponível em lojas especializadas e na internet. No site lojamultilaser.com.br, a partir de R$ 90,00. E a exemplo de outros clássicos do universo automotivo, a motocicleta BMW R1200 GS Adventure. Nossa. É parente do... Legal esses nomes, né? Parecia o Cacete Planeta quando falava dos produtos. Eu ia falar, cara, eu pensei a mesma coisa. É, essa moto é parente da Fenalto, né? É. Então, mas vamos lá. A motocicleta BMW R1200 GS Adventure ganhou uma versão Lego. A réplica do modelo campeão de vendas da marca alemã foi apresentada no Salão de Motocicletas de Milão, na Itália, na semana passada. Desenvolvida pela BMW Motorrad, que é a divisão de motocicletas da marca alemã, a R1200 GS Adventure é constituída de 603 peças e chega ao mercado nacional no ano que vem. Eu pulei o lance aqui. É o primeiro modelo Lego a ser produzido em cooperação com um fabricante de motocicletas, o que promete um alto nível de detalhamento do brinquedinho. Que chega às lojas no ano que vem. Compre-se. O preço ainda não foi divulgado. Não foi divulgado. Mas assim, as caixas de Lego, né, custam em torno de R$150, entre 150 e R$200. Essa aí deve ser um pouquinho reais. Mais caro, Está um pouco mais, enfim. Acredito, né, às vezes. É, BMW, né, o negócio. Ah, uma dessa eu consigo ter, né. Lego, né. Quem disse que você não poderia ter uma BMW, exatamente. Né. Mas assim, só se tiver um crediário, sim, senão também não rola. Quantas vezes? Muito bem, agora 7 horas 45 minutos, mais músicas pra você. Daqui a pouquinho a gente volta, tem as perguntas da Michele. Preste sempre atenção em tudo que a gente fala aqui, pra você ser o mais rápido, acessar aí o nosso WhatsApp e faturar prêmios na programação pela fanpage Líder Rio Preto também, tá bom? Só você ir lá, Líder Rio Preto no Facebook da rádio, que é demais. Agora 7h46. Líder, a melhor de Rio Preto. back on me because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6. Come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? I said, are you gonna be my girl? Líder, agora 7 horas 53 minutos aqui no Raimundim, na Líder FM. Agora vamos continuar falando de coisa boa. As férias estão chegando e para você que vai fazer uma road trip ou uma viagem de carro, a gente vai dar algumas dicas bem interessantes. Viajar é uma das melhores maneiras de começar as férias ou mesmo um pequeno feriado. E quem vai de carro ou motocicleta tem oportunidade de curtir o passeio desde o início. Mas para fazer uma road trip, é imprescindível sair de casa sem pressa. E não sem antes levar o veículo em um mecânico de confiança para uma revisão geral. Uma opção a ser levada em consideração é alugar um carro. Neste caso, se o caminho a ser percorrido for longo, é importante escolher locadoras com lojas em lugares por onde você vai passar. E uma vantagem também de alugar o carro é que você não precisa esquentar a cabeça com o desgaste das peças, né? O desgaste natural do veículo em uma viagem. E a escolha da trilha sonora também é muito importante. E neste caso, muito pessoal. A dica aqui é que ao longo da semana que antecede a partida, motorista e passageiros reservem um tempinho por dia para ir montando a playlist, né, especial para a ocasião. Importantíssimo. É, isso é sempre bom. É uma maneira de já começar a entrar no clima do passeio e assim aliviar a ansiedade de colocar logo na estrada. Lembrando sempre que em uma road trip Não importa se o caminho à sua frente é longo ou curto. O importante é desfrutá-lo ao máximo. Com certeza, com certeza. O território brasileiro e o nosso território tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e um litoral de mais de 7 mil quilômetros. Sobram estradas com visuais fantásticos de norte a sul do sertão às terras gaúchas, passando pelo Cerrado e pela Floresta Amazônica. A Rio Santos, a BR-101, a Maceió Maragogi, a L-101 e a Rota Romântica, que liga 14 cidades no Rio Grande do Sul, são ótimas dicas. Dá para curtir a visita da a vista da Ponte Rio-Niterói ou o pôr do sol sobre o Rio Negro, ou ainda os caminhos floridos de hortênsias na região sul. Esses trajetos são repletos de mirantes. Olha, eu já dirigi nesses caminhos floridos de hortênsia. É bonito mesmo? É lindo demais. Nem parece que a gente... Nosso Brasil é muito bonito, né? Muito. Nem parece que a gente está no Brasil, parece que a gente está na... É muito grande, né? É. E essas estradas costumam ter bastante mirante mesmo, pra você encostar o carro, tirar uma foto, né? Mas tem que viajar com sem pressa aí, né? Sem curtir. Isso, é pra curtir. É isso, é o passeio, já começa a hora que você entrar no carro e começa o rolê. E tem outra coisa legal das road trips, que é explorar os sabores regionais, né? É uma regra, essa é a regra. É impossível não se render aos encantos dos queijos, salames e doces de leite de beira de estrada em Minas Gerais, ou os pães e doces caseiros dos caminhos da região sul. Aliás, para provar gostosuras de beira de estrada, nem é preciso andar tanto. Aqui por perto, por exemplo, tem barracas com sucos e salgados caseiros. E tem as coxinhas de Bueno de Andrada, né? Vocês sabem de outros lugares aí? É, ouvinte, vocês que andam por aí pelas estradas da região, deem dicas pra gente aí de bons ranguinhos de beira de estrada. E é gostoso, né, quando você tá viajando, se parar nessas beiras pamonha, de estrada. Pamonha, né? Comer uma pamonha. Ou uma coxinha com massa de mandioca, com um belo suco de laranja tirado exatamente do pé ali, fresquinho, enfim. E aqui na região tem bastante coisa mesmo, né? Eu e a Michelle, a gente gosta muito. Quando a gente viaja de carro, nosso estilão de viagem é road trip. A gente vai... Tranquilão. O esquema é... Vamos chegar, mas sem pressa. Vamos curtir o passeio do início ao fim mesmo. Além de ser seguro, né? Você vai... Vai tranquilo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Sabe? É, porque além de curtir... Não, você tocou num ponto agora que é fantástico. Sabe, você vai na segurança, você vai tranquilão, você vai pra curtir o passeio e não pra chegar. Eu viajo assim, eu não vou com muita pressa, não. Eu gosto de. Não, cara, eu acho que não combina, sabe? Passeio e pressa. Não, são duas coisas que não. Aliás, trânsito e pressa não combina. A pressa às vezes pode evitar de que você chegue à sua diversão, ao seu. Exatamente. Suas férias, né? E assim, você tá de férias, pra que correr, pra que ter pressa, né? Vamos aproveitar, curtir. Eu fico imaginando passeio, assim, a família, o. Uma hora a mais de viagens, uma pessoa dá um valor a chegar, toca o terror na rodovia pra chegar meia Cinco hora, uma hora, antes. Na frente de alguém que vai na paz, tranquilo, eu não vejo essa... Nós fomos pra Capitólio, eu e a Mi e duas amigas, e assim, a viagem era pra levar umas 4 horas, nós levamos umas 6, 7, o que nós paramos, bicho? A hora que chegou em Minas, né? Ah, eu tava com uma fome de dragão, de leão, sei lá do que, de que bicho, um bicho faminto. Nós paramos umas 5 vezes pra eu comer. Sabe? Para aqui, que aqui tem cara de ter negócio gostoso de comer. Em Minas, né? Tem várias coisas boas. Fora as paradas pra tirar foto, né? De lugar bonito. Principalmente chegando em Capitólio. Capitólio Sim. é muito bonito. E nós paramos numa cidadezinha, Josiel. Como é que chama? Capitinga. Sabe Capitinga do Nerso? Terra do Nerso, da Capitinga? Paramos lá pra comprar o famoso queijo canastra. Rapaz. Inclusive, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu comprei um pra mim e comprei um outro pra dividir pra levar metade pra minha mãe e metade pra mãe da Mi. Eles não viram a cor do queijo. Até mesmo. Hoje eles estão aguardando. Não, eles ficaram sabendo agora, né, sobre a existência desse queijo. Momento revelação. Eu não resisti, eu fui guloso. Cometi um pecado capital. Pois bem, 8 em ponto, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tem entrevista hoje, tem prêmios para você. Fica ligado aí no Raimundina Líder, 8 em ponto. Você está ouvindo Raimundina na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. De volta, 8 horas mais 7 minutos. É isso aí, agora vamos falar sobre viagem. A United Airlines, companhia aérea dos Estados Unidos, anunciou que vai cobrar pelo uso do compartimento de bagagens de mão. Quem não quiser pagar pelo extra, terá de encaixar a mala embaixo da poltrona. A medida faz parte da estratégia da empresa para criar uma nova classe de voo, a Basic Economy, e não é a única. Também não será possível marcar assentos, mesmo que tenha sido comprado mais de um bilhete. E os passageiros serão os últimos a desembarcar. A nova classe econômica de voo, a mais barata de todas, deve trazer uma redução de custos de até 4 bilhões e 800 milhões de dólares para a United Airlines nos próximos 4 anos. Bom para os mão de vaca, né? Que não estão nem aí para falta de conforto. E essa moda vai pegar, né? Porque já tem empresa no Brasil cobrando por lanchinho, enfim, assim, e assim caminha a humanidade. A conexão Wi-Fi influencia até na hora de escolher um destino para viajar. É o que revela a pesquisa da empresa de conectividade iPass. 72% dos 1.700 entrevistados afirmaram que já escolheram hotéis por causa da qualidade da conexão Wi-Fi. 21% dizem que escolhem hotéis com base na conexão Wi-Fi. Até os voos são afetados pela disponibilidade ou não do serviço. 35% disseram que o Wi-Fi afetou a escolha da companhia aérea. A sede por esse serviço é tão grande nos dias de hoje que mais de 50% dos entrevistados afirmaram que ter conexão Wi-Fi, presta atenção, é mais importante que sexo, chocolate e álcool. Brincadeira, o cara prefere um Wi-Fi do que um bombonzinho, do que uma trufinha com licor. Até casa, é melhor morar em casa com Wi-Fi hoje em dia, né? A empresa australiana Quicksand Match, é isso, Michele Montemore? Desenvolveu essa notinha aqui, vocês. Que um time mais inglês, você. Você perguntou, mas você não esperou ela responder, é verdade. É sim, José. Tá, obrigado, Hamilton, pela. Não. Não, o senhor tem razão. Desculpe aí, Michele. Vai que ainda continuar? Tem mais. Oh, vai que ainda tem mais. Nós tá comemorando muito cedo aqui, ó. A empresa achando. Australiana Quicksand Match desenvolveu uma toalha à prova d'água e de areia, chamada de Sandusa. Uhul! É Sand User. Nossa. Aí, ó. Eu vou esperar você acabar de ler e depois eu falo. Aí, Hamilton. É Sand User? Sand User. Sand User, a peça ideal para quem gosta de ir à praia. De um lado, a toalha de algodão. Terry Close? Isso, tá ficando fera. Pô, eu vou estragar a nota. Isso que a Michelle fez com você. Tecido capaz. Por favor, não fui eu, foi o Marcelo. Aí, pelo amor de Deus. Não, não, gente. Eu, quando eu vi escrito que Josiel, eu falei, não, ele tá de sacanagem. Eu acho que ele errou, né? Era Michelle ou Ricardo. Chegou o amigo secreto. Cara, eu perdi a nota aqui. De um lado, a toalha de algodão Terry Close. É isso? Tá, vou parar de perguntar isso, não, mas. Tecido capaz de absorver grande quantidade de água, não muito diferente das convencionais. Já o outro lado é feito de nylon e no meio há uma camada de material impermeabilizante. A Sandusa não precisa ser sacudida. A areia sai com um simples passar de mão. Disponíveis em diversos tamanhos e cores, As peças custam 50 euros, cerca de R$180, e podem ser adquiridas pelo site oficial da marca, que você procura lá no Raimundinho, que você vai achar esse... Como se fosse um Perflex, né? Cara, 50 euros numa toalha, hein? E a gente achando caro o preço do XKSS da Jaguar, né? Fala sério. E a companhia aérea Avianca Brasil vai oferecer 20% de desconto em todos os seus voos. A promoção começou a 0 hora e 1 minuto de ontem e segue até as 23 horas e 59 minutos deste domingo. O desconto é válido para passagens só de ida e ida e volta sem período mínimo de permanência. A única exigência é que o embarque ocorra entre 1º de março e 30 de junho do ano que vem, exceto feriados. Para emitir passagens com desconto, é só acessar o site www.avianca.com.br ou entrar em contato com a central de vendas da Avianca ou ainda consultar um agente de viagens. É o Black Friday. Bom, Londres, na Inglaterra, acaba de ganhar mais um ponto turístico com potencial de despertar fascínio em crianças e adultos. A maior loja Lego do mundo abriu suas portas na semana passada em Leicester Square. Leicester é a terra do campeão inglês da última temporada. São 914 metros quadrados, com réplicas gigantes do Big Ben e do Parlamento. A versão Lego do relógio mais famoso do mundo tem 6 metros e meio de altura e demorou mais de 2 mil horas para ser feita. Mais um pouquinho dava para fazer um Jaguar XKSS. Tem também uma máquina que cria retratos personalizados versão Lego. São 4.500 bloquinhos à disposição para que não haja economia nos detalhes. Você já se imaginou numa versão Lego, Hamilton? Então. Trevisan. Eu não imagino, nunca pensei. Você já se imaginou? Eu já me imaginei. É? Ia ser um broco comprido, assim. Não, o meu não ia ter as peças suficientes pra colocar, né? Que exagero, gente. Ó, tem um ouvinte que escreveu aqui que essa nota das classes econômicas é muito boa, que ele não tá nem aí pro conforto. Ah, então. Exatamente. Então foi feita pra você. É igual aquele cara quando sobe a gasolina, ele fala, não me importa, vou continuar colocando vintão. Essa é tradicional, né? Esse vintão. E a gente já está com o nosso convidado de hoje, o sommelier Marcelo Bernardo. Bem-vindo, Marcelo. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Isso, já a gente vai conversar com o Marcelo aqui ao vivo. Muito bem. Oito dicas de vinhos para saborear neste verão. Eu achei, pensei, quando eu vi ontem falando que ele estaria aqui, que ele ia trazer uns vinhos pra gente. Mas tudo bem! Tô esperando, vai ter alguma coisa ali fora. O assunto é vinhos de verão, não de café da manhã. É verdade. 8h14 agora. Líder é demais. This far in the corner, I'm pushed hard upon the border. But I'd rather be caught around now instead of, oh, say, around the month of June. But if I can leave a little bit of explanation, then anywhere in the world I choose to go, I'll have it made. That I wanna be. Is it you I wanna see? Holding on, hold it high, show me everything. And you're leaving. Líder. Tô ligada sempre. Na Líder FM, hoje uma versão meio heavy metal, mais rock, pesada, hard na rock programação Líder. Falando isso. Então, aqui, meu, eu amo essa música que nós acabamos de escutar, Big Bang Baby, do Stone Temple Pilots. Sou e fã antes, também. Galaxy, do Blind Melon. O Marcelão tá falando que gostou aqui também. Sou do rock and roll também. Bom, e antes da gente começar o nosso bate-papo aqui sobre dicas de bons vinhos para se tomar no calor, a Michelle tem um recadinho aí para os nossos ouvintes. Isso, as três ou quatro? Três pessoas. As três primeiras pessoas que fizerem perguntas ao convidado, sommelier Marcelo Bernardo, via WhatsApp da Líder, fanpage e Instagram do Raimundinho, ganham um dos nossos kits, que são um bloco, caneta e pendrive da Audi, bloco, cards, caneta e pendrive da Ford, carteira, chaveiro da Euromotors e pendrive da BMW. Muito bem. Qual é o WhatsApp, que é muito fácil, extremamente fácil para eu e você, fácil, todo mundo participar? 98136-2140. 98136-2140. O primeiro brinde é meu, vou perguntar, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Pode participar pela fanpage Líder Rio Preto também. Isso, também, pelo WhatsApp e pela nossa fanpage do Raimundinho. Vamos falar então sobre vinhos. Isso. Vinhos. Bernardo, bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente Quais são os vinhos para se tomar no verão, nesse calor rio-pretense? Realmente, ó, nós estamos numa região muito quente aqui e o pessoal gosta de... Tem muito rancho, piscina, enfim, isso. O pessoal gosta de buscar esses refúgios. Invariavelmente você vai ao mercado e vê o pessoal enchendo os carros com cervejas e tudo, e eu fico pensando, mas por que não o vinho? Uhum. Sendo que temos vinhos brancos, rosés, os espumantes, por exemplo, que são vinhos que contemplariam refrescância, um pouco mais de elegância, talvez, e o principal, um prazer de harmonia, que outras bebidas talvez não consigam fazer a altura do vinho. Então, a minha dica aí é a gente ficar um pouco mais atento a essas questões aí, principalmente falando de vinhos brancos, rosés e espumantes. E, ó, já chegou a pergunta. Tem uma participação já aqui do ouvinte, o ouvinte Giovanni Mendes. Vamos lá. Giovanni pergunta aqui, você acha que o vinho no verão tem a mesma versatilidade de harmonizações que a cerveja? Olha, sem comparações assim, mas você pegar um espumante, por exemplo, a versatilidade de harmonização de um espumante brut, obviamente, não um espumante doce, é tão vasto quanto de uma cerveja, até maior talvez. Você pode desde uma simples aperitivo de tábuas de frios, que é bem comum, até pratos, ele pode ir para pratos mais sofisticados, saladas ou risotos de camarão, frutos do mar, e até churrasco. Isso que eu ia perguntar, até churrasco. Porque o pessoal no verão gosta de fazer um churrasco, então, né? Então, um bom espumante com uma estrutura boa, não precisa nem ser champanhe, obviamente champanhe, a qualidade de champanhe é muito elevada e o preço também, mas a gente tem boas opções de vinhos espumantes até nacionais que com estrutura boa e refrescância, que consegue acompanhar muito bem uma carne, um churrasco. Uhum. Então, também é uma dica. Então, sem comparações com cerveja, obviamente que existe uma gama enorme, eu também gosto de cerveja, as cervejas gourmet estão num nível muito bom também, mas realmente a versatilidade de um espumante é muito grande. E me fala um pouco, Marcelo, sobre a temperatura. Ele tem que ser tomado gelado? Como que é? Que temperatura é ideal para tomar esses vinhos? Pois é, ó, vamos pensar. Eu citei aqui que os vinhos mais indicados para o verão seriam brancos, por exemplo, vinhos brancos. Os brancos leves, sobretudo, são aqueles que têm pouca madeira ou sem passagem por madeira, de uvas mais refrescantes. Você vai tomar ele de 5 a 7 graus, é bem gelado isso, é bem gelado. Uhum. Vinho verde, por exemplo, que é uma opção de branco, um vinho para tomar 5 graus, até 4, dependendo da estrutura do vinho. São vinhos para tomar gelado. O espumante também, de 4 a 6 graus, dependendo do nível. Eu sempre tive curiosidade sobre esse vinho verde. Qual é a diferença dele? Bom, vamos por parte. Vinho verde, na verdade, é uma denominação de origem. Só pode ser chamado de vinho verde os vinhos que são feitos na região do vinho verde em Portugal. Uhum, tá? A região lá, além de ser muito verde, por isso que vem esse nome também, as uvas não conseguem atingir um ponto de maturação um pouco, que a gente chamaria ideal. Então o vinho sai sempre um pouco verde também, no sentido de não maturado. Uhum. São vinhos extremamente leves, refrescantes, com uma boa versatilidade também para uma simples entrada, uma salada, acompanhar algum queijo de massa leve, enfim, bem refrescante, bem gostoso, são excelentes vinhos. Existe o vinho verde tinto também, mas existe, é mais raro, mas estou falando dos vinhos verdes brancos. Uhum. A Débora está perguntando se pode tomar vinho com gelo. Olha, é mais fácil gelar o vinho, né? Essa questão de temperatura de vinho é uma coisa séria. O que acontece é o seguinte, de forma acadêmica, não. Obviamente que algumas marcas, até marcas importantes como Moët Chandon, fazem algumas versões de espumantes que podem ser adicionado gelo. Mas isso é uma exceção, tá? Não é regra. Os vinhos são feitos para você não tomar na temperatura correta, sim, mas sem adição de gelo. A salvo as questões das versões ices de alguns, até champanhe da Moët Chandon, tem Imperial Ice, por exemplo. Tirando esses casos, não, jamais. Aliás, deixa eu só aproveitar. Porque o gelo vai derreter, o sabor vai... Sim, por isso que tem que ser um vinho preparado para isso. Alguns produtos estão sendo lançados com essa característica, que já são preparados para isso. Tirando esses produtos, não. Só a temperatura ideal. Por isso que eu falei, esses vinhos de verão, que a gente chama, que são os brancos, às vezes espumantes, são vinhos que já são para tomar relativamente gelado. Tomaria mais quente aí seria o rosé, entre aspas, que ainda assim são 10 graus. Uhum. É gelado ainda, tá? Então, mais ou menos essa questão. Você está respondendo? Aqui tem o ouvinte Fernando Rogério, ele pergunta aqui: eu gostaria de saber se posso servir um espumante rosé acompanhado de uma sobremesa? Olha, a questão não é o rosé, vamos dizer. A questão da sobremesa. Existe uma falsa ideia de que se é rosé, é doce. Eu percebo muito isso nas confrarias, é uma dúvida muito comum. E, na verdade, rosé não é sinônimo de doce. Ele pode ser rosé extremamente seco, tá? E pode ser um rosé, por exemplo, de moscatel rosé, que é um vinho doce. No caso dele, ele pergunta se pode ser... Eu estou entendendo a pergunta dele, se um espumante doce pode ser servido com doce. Eu vou traduzir assim. Se for essa a pergunta dele, sim. Na verdade, a função... Uma das funções dos espumantes doces e dos vinhos doces é acompanhar sobremesas. A dica aí é que o doce da bebida, o doce da sobremesa não pode ser maior que o doce do vinho, para ter uma harmonização boa. Se você tiver uma comida muito doce demais, você vai precisar de um vinho de muito mais açúcar, com muito mais teor de açúcar para suprir isso daí. Ó, tem uma pergunta boa aqui da Ana Cristina Constantini Maluli. Ela fez pela nossa fanpage do Raimundim. Ela pergunta se existe algum vinho que harmoniza com feijoada. Essa também é clássica. Olha. O Marcelo Bernardo está perguntando a mesma coisa. Então, vinhos para feijoada. Na verdade, você vai precisar de um tinto, base de cabernet. Mas assim, é pesada. A feijoada é pesada pro verão, e o cabernet não é um vinho definitivamente para verão, né? Já que eu estou falando. Mas um cabernet pode ser. Há quem diga que alguns espumantes com alguma estrutura também dariam certo, tá? Espumante brut, obviamente, ou até a Nature. Mas daria para harmonizar, sim. Não é a minha preferência, eu tenho que ser sincero. Só essa mesma pergunta também fez o ouvinte Leandro Marques. Mesma pergunta. Respondido também. Se o frisante seria ou é um mico acompanhar a feijoada? Então, mas espera aí, vamos entender. Porque assim, as pessoas põem de uma maneira, né? O Marcelo agora vai explicar. Tá todo mundo perdido agora. Vamos lá. Tem uma diferença enorme entre frisantes e espumantes, tá? O vinho frisante, ele é um vinho de baixa qualidade, tá? Ele é um vinho que é gaseificado artificialmente, de modo geral, são feitos sem critérios de uva. O famoso Lambrusco, por exemplo, tá? São vinhos de baixa qualidade. Pra você ter uma ideia, um Lambrusco na Itália, ele é vendido a menos de 1 euro. Aqui que tem essa falsa sensação de que é chique se tomar Lambrusco, mas na verdade lá é o vinho dos bêbados, para ser bem sincero. Enfim, o espumante, por sua vez, ele tem um critério de qualidade muito grande. O gás que se forma é resultado de uma fermentação natural. Então, assim, existe uma diferença enorme aí. Ele põe o frisante. Não sei se ele está se referindo ao frisante ou ao espumante. Então, eu estou tentando diferenciar um pouco isso. Okay? Nessa linha, e até aproveitando o que você disse sobre os vinhos verdes, que são vinhos produzidos naquela região específica. Sim. Champanhe é a mesma coisa, né? Sim. Champanhe é só na região de Champagne da França. O resto é espumante. Exatamente. Na verdade, todo champanhe é um espumante. Mas nem todo espumante é um champanhe. Na verdade, champanhe se diz da região. Os espumantes feitos naquela região com algumas... peculiaridades de produção, o método de fazer, tá? O corte de uvas também. Ali é uma região muito rígida também na qualidade. Então, o espumante champanhe, ele é nivelado numa qualidade muito, muito superior. Cidra Cerezer não é champanhe. De forma alguma. De forma alguma. Nem vinho, na verdade, né? Só pode ser chamado de vinho se for feito com... Cidra Cerezer, né? Não vem estragar. Eu acho que eu não preciso responder. Você não vem estragar a minha festa de final de ano. Ó, estragou o final de ano, pô. Porque vem na minha. Porque a gente recebe uma cesta que vence. Gente, é só estourar a Cidra Cerezer. Ai, ai. Entendeu? E não falar que estourei o champanhe. Aqui é o ouvinte Renato. Champanhe. Aí na foto parece você, na selfie, você e o seu Cerezé. Esconde, né? Esconde, tira o rótulo. Aqui o ouvinte Renato Zamprônio, ele fala que... Qual é o melhor frisante com um bom preço? Olha, então vamos voltar de novo a essa questão. Eu vou entender, frisante, as pessoas podem estar fazendo confusão. Vou entender dessa maneira a pergunta, se ele quer saber espumante com um bom preço. É isso. Vamos traduzir assim, tá? Porque é o que eu expliquei. O frisante, ele é um vinho que não... de baixa qualidade, que a gente não recomenda, vamos dizer assim, tá? Então, partindo de espumantes, por sorte, falando até um pouco de vinho nacional, o Brasil tem o que a gente faz de melhor mesmo, de vinhos, os vinhos nacionais têm evoluído até os tintos também, mas o que a gente faz de melhor realmente são os espumantes. Então, aqui a gente tem condição, são poucos os países no mundo que conseguem fazer espumantes com a qualidade que a gente faz e com o preço que a gente faz. Obviamente, que eu falei, se a gente pegar a referência do melhor espumante do mundo, que é o champanhe ou um Franciacorta italiano, por exemplo, que são vinhos realmente de uma qualidade excepcional, mas que também tem preços hoje, sei lá, por menos de 400, 500 reais, você não vai chegar perto de um vinho desse. Em contrapartida, no Brasil, você tem uma vasta gama de bons espumantes abaixo de 50 reais, tá? Espumantes brut, eventualmente até extra brut, que você acha até no supermercado, espumantes de boa qualidade. Isso também mostra a nossa qualidade, porque o pessoal fica, porque vinho francês. Se você comparar um espumante nosso nacional de 50 reais com, sei lá, um Moussot francês, que é um tipo de espumante mais simples que o champanhe, mas é francês, com certeza o nosso é bem melhor. E então, para ele ficar atento aos espumantes brut, não vou citar marcas, obviamente, mas nós temos boas opções nos supermercados e até em lojas especializadas aqui, temos boas lojas também, e o preto está bem servido nesse ponto também. Certo, vamos para o intervalo e voltar daqui a pouco. Deixa eu só fazer uma pergunta. Está falando muito de frisante, espumante, vinhos brancos, vinho verde. Eu, por exemplo, vinho para mim tem que ter cor de vinho. Tem que ser tinto, entendeu? E assim, ou seja, eu não tomo vinho no verão, é isso? Mas é mais ou menos assim. O problema é que nós estamos numa região que é quente. A maioria das pessoas acabam indo pro lado do vinho tinto. Eu adoro vinho tinto, obviamente, que acho que todo mundo que começou a tomar vinho um dia pensou primeiro no tinto. Mas nós temos que ser realistas. Realmente, tomar um vinho tinto aqui, a não ser que você esteja numa situação... No ar-condicionado, um jantar que peça essa estrutura toda. Mas vamos falar, nós estamos falando aqui de vinhos para você tomar, às vezes, na beira de uma piscina. Uhum. Para você tomar num lugar aberto, para você ir para o teu rancho. Então, definitivamente, o tinto, principalmente o tinto encorpado, e aqui na região o pessoal tem uma certa preferência por Malbecs com muita madeira, eu percebo isso, ou Cabernet também, sim, que são excelentes vinhos, gente, pelo amor de Deus, absolutamente excelentes vinhos. Mas a gente tem que ficar atento para esses outros vinhos. Por exemplo, se você é uma pessoa irredutível ao ponto, não tomo branco, não tomo espumante ou rosé por algum problema, preconceito. Eu sou desses. Primeiro que eu acho que você deveria experimentar, tá? Também acho. Já experimentei, não experimentar com a harmonização correta, é claro. Você tem que experimentar na temperatura correta, com a harmonização correta, tá? Sim. Obviamente, você pegar um vinho branco e comer com churrasco, você não vai ser feliz nessa combinação. E se você aconteceu isso, por exemplo, você fica traumatizado. Ou tomou, às vezes, um vinho branco não muito gelado, estava muito quente, enfim, problemas de temperatura. Mas para quem é irredutível, não, de forma alguma, jamais tomaria um vinho branco, rosé ou espumante. Existem também os tintos leves, que são também para tomar ligeiramente mais gelados. Por exemplo, Beaujolais, que são vinhos franceses feitos de uvas Gamay, que são bem leves. O próprio Pinot Noir é uma uva leve. São vinhos que você pode tomar um pouco mais gelado do que um tinto encorpado. O que acaba acontecendo, via de regra, quando pega pessoas teimosas como você, é que a pessoa pega um vinho tinto encorpado, porque ela só toma tinto e só gosta daquela determinada marca, que é encorpada, cheia de madeira, que esse vinho, precisa tomar ele de 18 a 20 graus, um vinho desse. E aí ela pega, como é calor, ela gela esse vinho a 10 graus, porque ela se sente um pouquinho mais fresca. O que acontece é que ela estraga tudo, toda a sensação organoléptica é abafada. Você perde aroma, perde sabor, você intensifica tanino, no caso desse aí, você sente o vinho mais seco. E quer dizer, então você investe às vezes numa garrafa, porque é do teu gosto, de tintos de boa qualidade, e toma isso numa temperatura gelada para tentar compensar a temperatura externa, e você faz uma tremenda besteira dos dois lados. Então é melhor ir para um rosé, com certeza um bom espumante. Olha, gente, eu falo por mim. Obviamente que quando eu comecei a beber vinho há muito tempo atrás, eu comecei pelos tintos também. Mas hoje o espumante é uma das minhas maiores paixões, talvez a mais em evidência hoje. Muito bem, a gente tem que ir pro intervalo aqui. Essa primeira parte foi muito bacana, porque ela me fez pensar que eu não entendo absolutamente nada de vinho. Então, para você que tá perdido como eu, temos mais perguntas aqui. Tem o Luiz, daqui a pouquinho a gente volta. Também temos o WhatsApp também, depois. Trazendo o Marcelo Bernardo e tudo sobre vinhos. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com essa presença encantadora do Marcelo aqui, trazendo grandes verdades e principalmente essas dúvidas que todo mundo tem em relação ao vinho. Ô Marcelo, tem o Luiz Fernando Ribeiro, ele pergunta pelo WhatsApp aqui: com essa onda de hambúrguer gourmet, tem algum tipo de vinho que combina para poder acompanhar? Muito boa pergunta. Com certeza sim. Um bom hambúrguer com base de fraldinha, que o pessoal faz hoje, até base de picanha, esses hambúrgueres assim. Obviamente nós temos que pensar um pouco nos acompanhamentos, mas um tinto médio, com boa acidez, que seria isso, por exemplo? Um bom vinho português, do Dão, um tempranilo espanhol, seria uma boa pedida. Um Malbec também, da Argentina, mas não com muita madeira, um Malbec um pouco mais acidez, na verdade, um pouco mais austero. Sim, são boas pedidas. Temos que pensar um pouquinho, não só, eu estou falando mais do ponto de vista do hambúrguer bovino, vamos dizer assim. Mas, de modo geral, essa linha de vinho funciona com esse tipo de... Pode experimentar, que é legal. Tem uma pergunta aqui do Fábio Henrique Freitas. Ele quer saber dica de 3 vinhos coringas para se ter em uma casa nesse verão Rio Pretense. Pode falar, Marco. Não há problema. Pode. Depois a gente... Na verdade, eu não sou ligado a nenhuma importadora em nada disso. A gente também não. Sangue de boi é um vinho bom. Sangue de boi. Estamos chegando em dezembro, vinho Natal. Eu acho... Vamos lá. Eu penso que nós temos que ter 3... Se eu estou falando principalmente de brancos, rosés e espumantes, vou falar um de cada aqui. Sim. Para não falar exatamente um, falar uma linha. Eu prefiro falar sobre linhas. Eu acho que, falando de espumante, abaixo de R$50 você vai ter uma gama muito boa. A série Procedências, por exemplo, da Aurora, que você acha em supermercado, é uma série boa. Alguns vinhos da... Miolo também, tem até métodos champanoises nessa faixa de preço, são vinhos refrescantes, vai depender do que você quer fazer. Vinhos brancos, todas as vinícolas chilenas acabam tendo bons brancos, mas eu queria chamar atenção para os nacionais aí, tá? Principalmente os de indicação de procedência de Pinto Bandeira, que é uma região que tem feito bons brancos e excelentes espumantes. Os espumantes dessa região também, já fica a dica aí. Então são 3 coringas, eu não entrando muito em marca, falando um pouco mais de região. Eu acho que numa adega em casa para o verão, um bom Sauvignon Blanc, um bom Chardonnay sem muita madeira, um bom espumante Brut, método Charmate, para você, que é um método... Você vai ver no rótulo escrito, que é um método que é feito de uma forma mais simples, porém um vinho mais refrescante. E é bom ter um também feito do mesmo método de champanhe, que é o método tradicional, para acompanhar um prato, por exemplo, um risoto de camarão. E rosés, também o Chile tem coisas bacanas. Cozino Macu tem feito rosés no Chile baratos, estou falando de vinhos também acessíveis, de boa qualidade. Santa Rita também, enfim, essas vinícolas famosas do Chile, são rosés acessíveis que você consegue achar no mercado, ok? Ok, tem mais pergunta. Tem uma pergunta aí aqui do Giovanni Mendes, que ele pergunta do vinho, que além da temperatura de servir a bebida, o copo também influencia? Sim, bastante. Obviamente que a gente tem que entender que não existe alguma frescura em algumas questões, assim como as outras bebidas também têm copos corretos. A própria cerveja, que é tão popular, a cerveja gourmet tem copos especiais. O vinho, obviamente, que não seria diferente de forma alguma. O que acontece é que, se você tiver uma taça que não tem o formato, principalmente a questão do formato, eu chamo atenção, tá, gente? Mais do que ser de cristal, vamos dizer assim. Obviamente que é importante se for de cristal também, mas entre uma taça de vidro num formato correto e uma de cristal no formato errado, eu prefiro a de vidro no formato correto, de uma maneira bem simples. Você tem que, você pode perder até 30% de aroma numa taça errada de vinho, tá? Então tem isso também. Obviamente que não cede muito a frescura, mas é o que você vai perder, o que a bebida tem de bom para te oferecer. Falando de maneira bem, bem simples aí, pro pessoal entender. E, gente, a gente vai gravar um vídeo com o Marcelo com essas dicas principais e vamos publicar lá no Raimundinho, se você ficou com alguma dúvida aí sobre os nomes, sobre as dicas. Então a gente prepara um programa só com ele, porque a gente sabe que todo mundo... Não, verdade. Porque a gente sabe que todo mundo tem muita dúvida em relação ao vinho. Tem muita gente que quer conhecer, né? Você vê muita gente tomando vinho, aí você fala, vinho é vinho. Não, mas não é. Mas tem gente que gostaria de saber qual que é a melhor forma, qual que é o tempo certo. Então, isso é muito importante. Eu acho fantástico esse espaço que vocês estão abrindo. O pessoal tem muito interesse, obviamente, eu percebo isso nas confrarias, nas consultorias. E a nossa região tem o Brasil tem começado a consumir um pouquinho mais de vinho, consumimos pouco ainda. Uhum. E tudo que a gente fizer para que a gente consiga melhorar isso seria bom para o próprio consumidor mesmo, para ele entender e saber que ele pode jogar com mais cartas no baralho dele de bebidas, né? Não ficar só em cerveja ou tomando vinho de maneira errada, certo, ou tomando vinho errado na ocasião errada, enfim. Qualquer coisa assim. Nada de chapinha em copo descartável. Nem Natal de latinha, né? Não adianta também colocar a Cerezer na taça de cristal, não vai melhorar. Eu queria só fazer só puxar um gancho disso aí. Obviamente que esse tipo de vinho é muito consumido aqui no Brasil ainda. Só fazer um, para a pessoa entender, esse tipo de vinho que vocês estão citando são vinhos feitos com uvas que não são vitiviníferas, elas não são uvas específicas para vinho, elas são uvas de mesa, e são uvas basicamente para suco, em que se faz uma vinificação, uhum, e sobra açúcar residual ou até se adiciona açúcar para se manter o vinho doce. Então são vinhos de baixa qualidade, de um modo geral, e nada contra se tomar vinho doce. Existem vinhos doces de, sim, boa qualidade, mas você também não vai, não é com churrasco, não é com macarrão que você vai comer o vinho, tomar o vinho doce. Então, só fazendo esse parênteses aí, se você toma esse tipo de vinho doce, simples aí, devagar, vá trazendo para um semi-seco, uhum, e vá tentando entender o paladar um pouquinho e tentar pensando nas harmonizações, porque não tem como um vinho doce desse aí, eu vejo as pessoas comerem pizza ou macarrão com vinho doce. Gente, é só um pouquinho de... Melhor tomar um refrigerante, então. Então, já que é pra não harmonizar. Me fala uma coisa dessa. Enfim. Eu tenho um garrafão de 5 litros de vinho sangue de boi. Eu como miojo tomando aquele vinho. Você me fala um negócio desse. Não, tô tentando atentar pro consumo correto. Apenas isso, gente. E agora não, um negócio importante. A gente tá falando de vinho aqui, mas a gente tá falando de harmonização, viu, cara? Você que é boca de litro aí, fica atento. Tá? Se quiser virar a garrafa, beleza. Mas deixa a chave do carro com o amigo da, exatamente, rodada, sim, com a bordé, sabe? E divirta-se, sabe? Mas isso, com responsa, cara, sempre. É isso com aí, responsa. Se beber, não dirige. Só mandar um alô. Beba com moderação. Só mandar um alô pro pastor Altair, que é um ouvinte assíduo do Líder Notícias e agora também do Raimundinho, tá mandando aqui. Um abraço, pastor Altair. Pastor, conheço o pastor Altair. Eu não sei o pastor, mas o padre sempre coloca vinho na hoje. Pastor não, né? Não sei, não, cara. Tem, foge do meu conhecimento. Vamos falar o nome dos ganhadores? Pois isso. Bem. Pois pode começar, Josiel. O primeiro que participou pelo WhatsApp aqui foi o Giovanni Mendes, que foi o primeira pergunta. Bom, você tem o direito de escolher um dos kits que a gente... Não, você não tem direito de escolher nada. Você vai chegar aqui, o que der pra você tá ótimo, entendeu? A gente tá escolhendo aqui, ó, o cara não vem buscar o brinde dele. É verdade. Por isso a gente tem 4 brindes, exatamente, hoje. E vou agradecer o grande número de participantes. Bastante legal, gente muito mesmo. Muito obrigado pela audiência. A gente queria dar um prêmio pra cada um, mas é impossível. Boa, rapaziada. Assim, ó, a segunda pessoa é Ana Cristina Maluli. Obrigada, Ana Maluli, pela participação. E aí, Amil? A Débora Fonseca Dias também participou por aqui. Ela que perguntou o gelo com o vinho. Débora Fonseca Dias também faturando. E tem mais um ainda, né? Mais um. E qual que é mais um? Pode ser o que isso, perguntou sobre isso. O hambúrguer? Esse aí. Luiz Fernando Ribeiro, lembrando o seguinte, todo mundo tem 5 dias úteis para retirar o seu kit, Tiradentes 2299, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Como eu sou um cara bacana, Hoje eu vou estar no ar até a 1 da tarde. Se você quiser passar aqui na rádio, apertar o interfone, eu entrego o brinde pra você. Isso, okay. E só pra lembrar, são 4 brindes, isso, né? 4. Bloco, caneta e pendrive da Audi. Bloco, cards, caneta e pendrive da Ford. Carteira chaveiro da Euromotors e pendrive da BMW. Ô, e Michel, tem mais um terceiro, e ainda tem quarto, um, que eu não lembro o que, tem que é. E tem o quinto, o quinto que no caso é pela fanpage Líder Rio Preto, é um kit somente pelo Facebook. Quem tá levando camiseta, copo e caneta Líder, mais ingresso para Arena Hoverboard, saindo para Fabiana Martins Peixoto. Fabiana Martins Peixoto, esse é o kit aqui, é só na segunda mesmo, porque não tem acesso. Então é só você chegar. Tiradentes 2299, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. E a gente está finalizando o programa de hoje e, para terminar, vamos dar algumas dicas do final de semana. Só o ouvinte Leandro Marques, que está parabenizando a entrevista, falou uma excelente entrevista e o Raimundinho é top. Parabéns. Oh, obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Mas a gente trabalha para isso. Mas vamos trazer aqui na próxima semana um rabino. Eu tô lendo a cabala agora. Eu quero trazer um rabino. O mundo tá muito difícil. Um rabino para poder nos orientar. Ó, se liga aí, hoje, às 3 horas da tarde, tem oficina África Brasil, o som dos atabaques no Sesc Rio Preto. A atividade vai ser ministrada pelo grupo Oba Aie. Vão ser abordados os ritmos dos atabaques, instrumentos trazidos pelos escravos para o Brasil e que deram origem à nossa percussão. A oficina é grátis e tem 30 vagas. E hoje, das 5 às 10 da noite, a Casa das Janelas promove a terceira feira da Torre. Vai ter chorinho ao ar livre, chorinho música, viu gente? Não é pra chorar lá, né? Intervenções artísticas, cerveja artesanal, patchwork, bijuteria, moda, artes plásticas, literatura, vinil, economia, criativa, gastronomia, terrários, sorteios e outras barbaridades. Ó, oh, legal esse evento, hein? E hoje também, se você gosta de tomar um sol com o verão chegando, acontece na Praça Dom José Marcondes, em Rio Preto, a campanha nacional de combate ao câncer de pele, viu gente? Até às 3 da tarde. Pra você que tá pensando aí em se acabar no verão, nas suas férias, cuide-se. Toma cuidado, eu posso falar isso com propriedade, que a minha mãe teve câncer de pele, é uma coisa muito séria. Então vale a pena você se cuidar sempre, sempre, sempre. Como diria Pedro Bial, use o filtro solar. Isso aí, use sempre o filtro solar. Na verdade, não é o Pedro Bial que diz isso, né? Não, é o texto original. Eu já não posso tomar o meu vinho sangue de boi, agora eu não posso mais. Não vai embora. Fica aí. Bom, ó, antes da gente terminar, eu queria mandar um abraço pra galera do grupo Muda Que a Cidade Muda. Oh, muito bacana essa iniciativa, até então, a líder tá apoiando. Parceria da Rádio Livre. Eu faço parte desse grupo. Não, assim, eu confesso que não com tanta assiduidade como essa galera aqui. Mas um abraço pro André Nogueira, pra Fernanda Sansão. Abraço, gente. E pra toda essa galera aí que tem plantado árvores na cidade, aí pela cidade. Aliás, se você tem uma rua aí sem árvores e tá precisando arborizar, quer sombra por perto, quer verde por perto, que é uma boa forma de amenizar o calor, aliás, né? Entre em contato com a gente aí, entre em contato com o grupo, que a gente, de repente, prepara um plano aí pra levar umas árvores pro seu bairro. Isso é importante, hein? Isso é importante. Muito importante. Muito bem, gente, agradecendo mais uma vez o Marcelo aqui pela... Posso dar um último alô aqui? Claro. eu queria, bom, agradecer a todos vocês pela oportunidade, falar que eu tô à disposição quando vocês quiserem, será sempre um prazer. Ó, que nós vamos forgar. Não tem problema, estou à disposição. Preciso dar um alô aqui, então. Nós estamos sendo escutados em Goiânia, eu tenho confrarias lá. Legal. Em Catanduva também tem confraria, tem pessoal aqui. Então, o pessoal aí das minhas confrarias em Catanduva, obrigado pela audiência, pela internet. Abraço, Catanduva. O pessoal de Catanduva que está aqui pertinho também, esses escutam sem internet mesmo. Doutor Quintiliano aí de Goiânia, obrigado aí pela força aí, pela audiência aí, as Quetes de Goiânia. E o pessoal das minhas confrarias aqui, das minhas consultorias, enfim, todo mundo que está aí. E agradecer a audiência e falar pro pessoal, como última dica, que procurem ler, se informar um pouco mais, experimentar, tá? Obviamente que o vinho bom, em última instância, é aquele que você abre e gosta, tá? Se você gosta do seu vinho. Mas, no ponto de vista de harmonizações, eu peço para que as pessoas fiquem um pouquinho mais atentas nisso aí, ok? Ô, Marcelo, só para a gente terminar. Sim. Tem um site, né, que a pessoa pode entrar em contato, né? Um site que... Sim, as minhas redes sociais, tá? Tem o Insta, Face, MB Personal Som. Ou pelo site www.mbpersonalsom.com, S-O-M-M, tá? Uhum, com dois M's de Michele. Exatamente. De Marcelo. Isso, e .com.br. Então, se vocês googarem Marcelo Bernardo, personal sommelier, acredito que vocês vão encontrar nas redes sociais facilmente. Agora não, agora eu quero deixar ele numa sinuca antes da gente ir embora. Pois não. Sangue de boi, Natal, Góis ou... Chalize. Um bom copo d'água mineral. Você não me fala um negócio desse, não. Vou tomar um tanque de uva. Vai ter uma entrevista com ele também no Raimundinho. Isso, né? Raimundinho.com.br. A gente vai gravar um vídeo aqui agora e daqui a pouco tá no ar aí, rapaziada. Muito bem. Ô, Michele, o seu tchau, então. Gente, adorei o programa. Agradeço aos ouvintes que estão sempre com a gente. A participação hoje foi bem legal. Agradeço ao Marcelo também. E ao Marcelo também. Ao Marcelo. Agora eu fiquei confuso. Aos Marcelos. Josiel, Hamilton. Até semana que vem, gente. Marcelo. Bom dia a todos, ótimo fim de semana e aproveitem as dicas aí, vá até um supermercado ou enfim, uma loja especializada e compre um desses vinhos aí que o Marcelo sugeriu e faça o test drive com moderação. Exatamente, Josiel Carvalho, Homem Notícias. Obrigado a Milton, obrigado ao Marcelo, nosso convidado, nosso companheiro, a Michele Montemoro, ouvinte que cada sábado participa em grande número, maior número, né? Muito obrigado por mais um privilégio desse programa. E não esqueça que de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, o Boletim Raimundina Líder, dentro do Líder Notícias. E o programa, esse programa na íntegra no site liderfm.com.br. Segunda-feira, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, ele já vai estar lá disponível na sessão de podcast da rádio. Bom muito dia, bom, valeu. Okay. Valeu, gente. Ó, eu continuo ao vivo até 1 da tarde. Você pode sintonizar os 98.3, acessar aí o liderfm.com.br. Lembrando que no próximo sábado, às 7h, estaremos aqui para mais uma edição do Raimundim na Líder. 9:01 agora. Você se divertiu com Raimundim na Líder.